Foi Deus quem mandou você pra mim. Dois propósitos em uma só vida, duas almas que foram unidas pelo Criador indivisível. Pra um cuidar do outro e ser fiel até o fim, na alegria ou na tristeza, que seja eterno nosso amor. Viver um sonho bom, presente de Deus. Acordar todas as manhãs com um sorriso e um beijo teu. A lua foi feita pra nós dois, o sol aquece o nosso amor, o Espírito Santo sopra o vento e o mar celebra o nosso casamento. A lua foi feita pra nós dois, o sol aquece o nosso amor, o Espírito Santo sopra o vento e o mar celebra o nosso casamento. Cuidar do outro e ser fiel até o fim, na alegria ou na tristeza, e seja eterno nosso amor. Ter um sonho bom, presente de Deus. Acordar todas as manhãs com um sorriso e um beijo teu. Feita pra nós dois, o sol aquece o nosso amor, o Espírito Santo sopra o vento e o mar celebra o nosso casamento. A lua foi feita pra nós dois. Nosso amor é assim, indivisível. Eu cuido de você, você cuida de mim. Nosso amor é assim, indivisível. Eu cuido de você, você cuida de mim.